Charlie, Charlie Serra, desça para o 1500, pera. Ajuste 1020. Gol 606, chame centro Recife, 1685, boa noite. 2685, obrigado, boa noite. Charlie, Charlie, só para o senhor entender, se o seu Vaparica na presente, o senhor vai estar voando praticamente em cima da Star. Aí ele ia atrapalhar o sequenciamento da, dos tráfegos dos instrumentos da Salvador. boa noite. 3520, informação Delta. 3520, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Mari, desce ao 050, tá? 3520. Se possível, você abrir a possibilidade de voar da Vida 366? Autorizado, Serra Vida 366, procedimento RNAV ou ILS Whisky? É, o ILS Whisky, 356. Autorizado. Obrigado. Aero, pode prosseguir na descida, senhor? Descida para 4.000 pés, 1.020 o ajuste 3520. 1.020, 4.000, descida 3520. 3520, informa o tráfego, sua posição agora de 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.500 pés em descida para 1.500, São Bravo Eco 58. Sim, tem o mesmo equipamento, porém não, aviso 3520. Zero, desça para 2.500 pés, livre o ILS Whisky da pista 20. Maravilha, desce a 2.500, livre o ILS Whisky da 103520. Da 10, afirmativo. Papa Romeo Charlie, Charlie Sierra, vai observar essa posição de 3 horas, 5 milhas, um Airbus da TAM, interceptando o ILS. Prosseguir em condições visuais, direto rotatória, Charlie, Charlie, Sierra. Rotatória, Charlie. Estabilizou o visual com a pista, 3520. Acabou de estabilizar, mas não está visual com a pista não. Ok, informe visual. Vamos lá. Agora sim, já estabilizado a uma milha do externo, desloca. Ok, 3520, chame Torre Salvador, 9396, tem um bom pouso. 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Mas você para meu pai, o Tânio Celestial, né? Já está visual com 17? Afirmou. Chame Torre, no noite, 9612, então, bom dia. 18612, bom trabalho, papai. controle, Salvador, voo 1816, boa noite, informação Delta. 1816, boa noite, identifique, chega da Mari, desce ao 050. Mari 050, boa noite, 1816.